Salvador, para passar com a vida do Nietzsche, pulou da 17, subindo no meu pé, corredor axé. Papatango Alfa, Vitor Juliette, contato radar, corredor axé, suba para mil pés, informo tráfego na posição de 1 hora, 3.2 milhas, é um Charlie 1950, está mantendo mil pés. Linha de tráfego, Alfa Vitor Juliette. Informe se tem pretensão de efetuar o RNAV. É possível, senhorita, tem pretensão. Afirmativo. Então, a partida presente na Pro de Serra Vitor 362, descendo ao nível 040. Azul 4106. Serra Vitor 362. Pode ser o 363? Inicialmente na Pro de Serra Vitor 362. Azul 4106. Ok, 362. Qual primeira nave chamou o controle? Guardião 02. Guardião 02. Mantenha 500 pés no corredor axé. Informo tráfego na posição de 11 horas, mantendo 1000 pés. É um Charlie 150. Reporte através de Pituaçu. Confirmo, Guardião 02. Copiou, Guardião 02? Confirme, por favor, pro Guardião 02. Pronto, copiou, Guardião 260. Guardião 260, autorizado Recife, nível de voo 390, via Upper Whisky 58. Decolada 28, mantenha a proa após a decolagem até 3 mil pés, após 3 mil pés, curva direita, na saída Aron, transição Melim. 5567, transponde o controle 19 decimal 8. Afirmativo, reporte Pituaçu para transferência da torre. Já em Pituaçu, Guardião 02. Ciente, aguarde para transferência. Aguardará transferência, Guardião 02. Colagem por 3 mil pés, aciona 5567, o controle 119.35, igual ao 1260. 1260 negativo, a frequência do controle está operando em 119.8 e executa a saída Aron, transição Melim, após cruzar 3 mil pés. Inicialmente manterei a proa até 3 mil pés. 119.8, interceptar Aron após cruzar mil pés. Vou no 260. Mil pés negativo, a 3 mil pés. 3 mil. Gente, com 260, cotejamento correto, 05 ao portão. Reporte quando pronto para o posto de acionamento. Agora. Salve, Salvador. Bom dia. Papai Romeu, Roberto Índia, Vasco da Bata, Centro da Farmácia Raiz. Na sua escuta para a utilização do Santo Gosto. Negativo, confirma o Guardião 02, por favor. Informo decolagem da pista no 7 com curva direita. tráfego está na sua posição de 12 horas no momento, 2.5 milhas, é um Cessna 042. Localidade é Maracás. Afirmo. 180 milhas afastado na Radial 300, será coordenado junto ao Centro Recife e o Controle de Salvador. Aguarde cópia. Gente, aguardando, Roberto. Paulo, Padre Control, Juliette Bravo Delta, asking you if we are clear of the exclusion. Juliette Bravo Delta, go ahead. We are clear of the exclusion of 040 on Gol de Patrie, lady. Clarkwick level 080, Gol de Patrie, eval transition. Juliette Bravo Delta. Call me 28080 on Gol eval transition, Bravo Delta. Affirmative. Capitão Gosta, Bravo El. Ajuste 10 no 4, desça para 1500 pés, proa de Paripe. 10 no 4, 1500 pés, na proa de Paripe, Bravo El. Capitão Alfa Vitor Juliette, reporte 20 milhas de Salvador. Informe 20 milhas de Salvador, Alfa Vitor Juliette. Bravo X-Ray Fox, reporte 20 milhas de Salvador. Autorizado, 4106, pode prosseguir na RNAV? Estimativo, está autorizado a RNAV, processo Vitor 362, após desça para 2500 pés, ajuste 10 no 4. Após o 362, inicia 10 no 4. Sim. Salvador, Papatango, Bravo X Foxtrot, reportando para o da Barra Visual com Vera Cruz. Papatango, Bravo X Foxtrot, frequência livre para coordenação. Frequência livre, o Bravo X Foxtrot. Eco Índia, pronto, cópia. Aqui, ó. Romeu com Índia de Salvador para Maracás, CA9 Mike Juliette 085 é o nível correto disponível, decoda 17, primeira curva direita, restrito 1.000 pés no corredor axé, liberação do controle. 5563 é o transponder, o controle 1.9.8. É, decoda 17, na curva direita, subida axé, restrito 1.000 pés até liberação do controle. Foi 08. Transponder 5563 e controle 5198, o Romeu. Contingimento correto, confirme o POB? 03. 03 a bordo, centro, pracionamento táxi, torre, 1.8.612, Romeu aqui em dia. Eu tenho que chamar a torre 108.612, para o táxi. Obrigado, táxi. passando na final. Azul 4106. Azul 4106, informe estabilizado na final do procedimento do RDM. Tá no RNAV, senhorita. Afirmativo então, é reporte estabilizado na final do RNAV, azul 4106. Orgono 260 para puxa acionamento. Orgono 260 autorizado, puxa acionar 05 portão, reporte táxi. Autorizado, reporte para táxi. Orgono 260. Azul 4106. Azul 4106, torre 118, decimal 6. 18,6, bom dia. Papatango Oscar, Bravo Eco, informe visual com campo. Bom, era visual, Bravo Eco. Sim, está visual? Mateus, já está visual. Torre 118, decimal 6. Bravo Eco. Controle Salvador, Alfa Vitor Juliette na vertical do farol da barra. Alfa Vitor Juliette, informe visual com campo. Repita. O senhor vai prosseguir para Veracruz? Confirme. Veracruz, confirma. Então, reporte visual com Veracruz. Alfa Vitor Juliette, para livrar a frequência. Visual com Veracruz. Alfa Vitor Juliette. Livre frequência para coordenação. Alfa Vitor Juliette. Livre coordenação 2345. Grato. Gente, ó, Léo Mina, Teo Limatão, eu ainda não recebo o seu alvo, nem o secundário, nem o primário. Reporte Pituaçu. Tango Eco, Juliette Eco, prossiga. Decolado da 17, perfil da Gol, Eco, Juliette Eco. Tango Eco, Juliette Eco, cheque transponder, informo que eu só recebo o modo primário. Sete, acionado 5531 no transponder, modo interno. 553 no acionado, sente. Papatango Eco Juliette Eco, já recebo o modo secundário e primário. Suba ao nível 120, saída Gole. Este é 120, saída Gole para o Eco Juliette Eco. Papatango Hotel Limatango, contato Ratá, mantenha 500 pés, informe Pituaçu, Hotel Limatango. Tango Eco Juliette Eco, informe a radial que irá se afastar. Radial 230, autorizado da presente. Afirmativo, radial 230, informe tempo estimado de voo. Inicialmente serão 3 horas e meia de voo, quando pouso aos 1700, 1700, Eco. 3 horas e 30 minutos, estimado de pouso 1700. Eco, Juliette Eco, está autorizado a se afastar na radial 230. 260 autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. Quando pronto no ponto de espera, chama a torre 1 no 8 decimal meia dúzia. Ajuste no 0 no 3. Já táxi ao ponto de espera da 28, quando a 1 no 8 decimal meia, o gol 1 no 2 meia 0. Tango Hotel Lima Tango, torre 198 decimal meia. 198 meia, o táxi na Tango. Tango Juliette Bravo Delta, clear the flight level 100. 100 Bravo Delta. Vamos só, a posição do azul 406, a posição 8. Afirmo, 08. Ok, chegou o rapaz, vamos criar. Tango Juliette Bravo Delta, clear the flight level 100. Roger, 100 Bravo Delta, now pass the flight level 090. Roger, Juliette Bravo Delta. O Eco Juliette Eco, informe por quantas milhas irá se afastar? Paulo Salvador, bom dia, é o Fábio 4473, informação mais fácil de levar. 30 milhas, confirme? Ativa, 30 milhas. O brief de fizera? Negativo, recebeu o brief, vou comprar Santa Cruz, Rio de Janeiro. Mike. Gente, apenas aguardando a definição do centro. O centro ainda não tinha recebido seu plano. Entrarei em contato pela terceira vez, novamente. Certo, tá guardando. Paulo Salvador, da 38-95. Control, Juliette Bravo Delta, reaching flight level 100, requesting to fly direct to Vitória da Conquista. Papá Tango, Juliette Bravo Delta, maintain flight level 100. Stand by, instruction. Stand by. Juliette Bravo Delta, maintain flight level 100, 33 miles. No, southwest Salvador VOR, contact with receive center 128 decimal 8 133 decimal 25. Roger, you can tell receive center frequency 128 133 25. Thank you very much. É, o solo ciente do acionamento por conta de risco. Frequência. Chamou o controle? Papá Romeu, Romeu Eco Índia, senhora. Papá Romeu, Romeu Eco Índia, informe o código acionado. 5563, senhora, conforme. Tá iniciando o corredor axé, restrito a 1000 pés. Romeu, Romeu Eco Índia, contato radar, ascensão a 1000 pés, corredor axé, informe farol da barra. Sente, reportará. Tá, Romeu, Romeu, é com Índia, quando possível, informe estimado para pouso. Onda 530. Pro, ligou o nome das minhas águas, cruza 1610. Gono 260, contato radar, suba nível 390, saída Aron, Transformelim. Eu tô indo para o 390, Aron tá mantendo a proa, conforme instruções, o Gono 260. Gente, após a restrição imposta pela torre, perfil da Aron Melim, Gono 260. É, Gono 473 da Força Aérea, informando pista USA 28, irá decolar 28, após a decolagem manterá a proa de decolagem até 3000 pés, após executa a curva esquerda no perfil da saída Gole, é val direto. O controle opera em 1.9 decimal 8. Sim, entre decolagem a pista 28, após a decolagem mantém a proa até 3000, após 3000 pés, curva à esquerda no perfil da Gole Eval, o controle de 198, o Fábio 4473. Pulseira 4473, cotejamento correto, confirme o POB. POB 02. 02 a bordo, ciente, livre táxi, reposte quando pronto na hotel, ajustino 013. Ajustinho 013, passará quando pronto para cruzamento. São 3895, pronto, cópia. 3895, pronto, cópia. 3895. São 3895, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Upper Whisky 50. Decolada 28, após a decolagem mantém a proa até 3000 pés, após curva esquerda, executa o perfil da saída Gole, Val Eudes. 5576, transponde o controle 19.8. presente, está autorizada a proa 300 para o destino, suba em condições visuais de nível 085. Reporte a 20 milhas de Salvador. Romeu Eco India. 7, livre ascensão, reportará 20 milhas de Salvador. Romeu Eco India. Gente, o perfil da saída Gole é Val após direto posição Eudes. É por isso que 50 é aerovia. Gole, Val após Eudes. San 3895, cotejamento correto, 01 é o portão, reporte quando pronto para acionamento e push. O 260, Recife, 12685, alterna 2545. 2685, 2545, boa tarde. Bom dia, melhor. Bom, 260. Bom dia, 260. Sorocaba 4473 para o cruzamento, na Hotel. Teve cruzamento, pista 1028, via Hotel e Delta. Cruza, pista 28, Hotel e Delta, 443. Gente, após na Delta, quando na Delta, é, livre táxi via Alfa até o ponto de espera da 28. Na Golf, torre 1 no 8, decimal 612 quando pronto. O ajuste no 0 no 3. No ponto de espera, soma torre 118, 1 no 8, decimal 6. Ajuste no 0 no 2, 4443. Confirme. A aeronave chamou o controle. Salvador, Mike Hotel Papá. Salvador, consegue escutar o Roberto Índia? Afirmativo, Romeu Eco Índia, prossiga. Essa região aqui, senhora da Ribeira, é, passando aqui o Bonfim, está um forte chiado de uma rádio pirata aqui. Consegue identificar a rádio? Não, só estou escutando música por enquanto. Qual tipo de música? Afirmativo. Qual tipo de música? Pode informar? O seguro, 5002 é o transponder, o controle 19 decimal 8. 20320, prejuízo 50, bidev direto por seguro. A pista 28 mantém proa de 3000, curva esquerda, gole, eval, direto por seguro. Confirme transponder e controle 19.8. Transponder 5002. 5002. Cotejamento correto, reporte quando pronto, no portão 04, fracionamento e push. Usaremos. Salvador Azul 4060, bom dia, cruzou 200 para o 150, passou Jona. Azul 4060. Acione identificação, chega da cara e desça e mantém o nível 040. Desce ao nível 140 na chegada cara e 4060. Negativo, 040. Ok, deixa chegando entrecortado 040 para o azul 4060. Com a informação, Mike. 1895 na escuta do solo.